Bem, é uma tradição que já não se faz no nosso Conselho de Oliveira do Hospital há mais de 70 anos. Pesquisámos quando quisemos recuperar, há 3 anos atrás, e percebemos que tinha deixado cair em desuso. E é uma tradição muito própria da Quaresma, porque no fundo é uma via sacra mais curta, mais pequena. Há um rito, começa na igreja, é acompanhada com uns cantos próprios, que muitos dos nossos antigos ainda se lembravam desses cantos. Tem algumas figuras próprias, as santas mulheres vestidas caracterizadamente, etc. As crianças que levam os instrumentos da paixão. Faz toda uma procissão pelas ruas do Erval da Beira e, em dado momento, faz aquilo que se chama o Sermão do Encontro, que é a parte mais emotiva desta procissão. Uma imagem de... Nós vamos sempre com uma imagem do Senhor dos Passos, o Senhor que leva a cruz até ao Calvário. Essa imagem, vamos inaugurá-la este ano, é nova. Até agora tínhamos que pedir emprestada a uma paróquia. Agora vamos inaugurar este ano uma nova imagem, muito bela. E a páginas tantas, como acontece na Via Sacra, esta imagem encontra-se com a imagem de Nossa Senhora. E esse é sempre um encontro emotivo, há um sermão, uma catequese que se faz, e é sempre um momento que as pessoas valorizam muito. E depois juntos, esses dois andores, a imagem do Senhor das Dores e a imagem do Senhor dos Passos, vão subir até ao cimo da capela Nossa Senhora da Boa Viagem, lá em cima, na parte mais alta do Ervedal, onde conclui esta procissão, que vai ser acompanhada pela Filarmónica de Ervedal da Beira, que há 3 anos se dispõe a solenizar este momento, que tem vindo a congregar, não é? Ano após ano, cada vez mais maior número de pessoas, uma vez que aqui nas imediações não há esta procissão. E para ser possível, portanto, tem havido também um grande investimento em imagens próprias, portanto, há aqui algum esforço. No primeiro ano, o objetivo foi criar um itinerário, um percurso que as pessoas gostassem, arranjar uns bonitos altares que pelas ruas simbolificassem cada uma das estações, dos passos da Via Sacra de Jesus. No segundo ano, o ano passado, conseguimos a aquisição de uma imagem de Nossa Senhora das Dores e de um andor, uma imagem muito bela, antiga, que foi recuperada, restaurada, recuperada, e que usamos. E este ano conseguimos um sonho que tínhamos, um investimento bastante avultado, de fazer uma imagem nova de raiz do Senhor dos Passos, com um andor próprio, que encomendámos em Braga, e que eu estou convencido que vai impressionar toda a gente a beleza desta imagem. Qual é que foi o valor desta imagem? Enfim, mais de 4 dígitos. E, portanto, é uma imagem rica, uma imagem muito, muito, muito bela. E esta passa a ser uma procissão que ano após ano é então muito aguardada pelas gentes do Ervedal e da zona norte do Conselho de Oliveira do Hospital. Tal e qual. No coração da Quaresma, fazemos-la sempre 15 dias antes da Páscoa, é o domingo mesmo chamado Domingo de Passos, 15 dias antes do Domingo de Páscoa. Esta procissão tem vindo a congregar um conjunto cada vez maior de pessoas que querem assim também viver um tempo forte de oração nesta Quaresma, associado também à arte e à beleza, seja dos cantos próprios, porque há cantos próprios para esta procissão, que a Filarmónica de Ervedal da Beira muito ajuda a solenizar, seja também através da beleza das imagens, dos rituais, das crianças caracterizadas, das pessoas adultas vestidas a rigor, enfim. Temos feito um esforço para que esta tradição vá ganhando raízes e seja servido um bom momento de cultura, mas sobretudo de oração nesta jornada quaresmal.